aparente, como no risco atraente. Na prateada minha prática e na minha prática mente. Sem submissão pra covarde, logo também contra seu gosto. Não desisto do rap, que se eu desistir da minha vida eu tô morto. Só adrenalina e mais nada, eu cansei desse costume. No escuro da madrugada, só na luz da TV, sem volume, desconcentrado e sem foco. Mais de mil maus pensamentos, a cada alívio um copo, a cada copo um contratempo. Ser mais veloz que o tempo não me ajuda a vencer. Meu desafio é só adormecer antes do dia amanhecer. Atento ao mundo lá fora, esqueço do meu eu inimigo. No futuro quero a liberdade que no presente eu não consigo. Dá pra ver nos meus olhos a distância que eu procuro da sua realidade. Não sacio meu ego e jamais tive essa necessidade. Através da palavra, cada verso vem restauro o desgaste. A minha vida é mais luta e fight do que Sport TV combate. Deixa, se eles querem falar, só não vem encostar a mão. Fica ligeiro que se o pau quebrar, bala não tem direção. Se eles quiserem chegar, é na boa ideia que eu não quero vir ser irmão. Pra quem quiser manter a paz, o respeito é a chave da questão. Cada noite uma história, meu pique é de longa metragem. Minha presença na rua se justifica no uso da liberdade. Quem vê se engana com a imagem, enquanto não enxerga o caráter. 24x48 dobra a carga horária do Jack Bauer. Vendo as más companhias, mas não em quem me acompanha. Colo com quem tem a manha, dispensa os que paga só porque ganha. Tô sem sentido em qualquer parte, estilo aleatório. Na escrita vou tipo Pac, nos free vou pique o notório. Enquanto eu tiver vendo a lua, vai ser momento de lazer. Tomante da adrenalina que só no olhar já dá pra perceber. E à noite os bar tá pequeno, sinuca não é suficiente. Mil giro, mil fita, mil treta, mais 15 balas no pente. Só de olho no que acontece, quase sempre de passagem. No corre a favor das fêmeas, já que hoje não existe alma gêmea. Deixa as conspiração formar, não pôs a mão, né, comigo. E pro super-homem um aviso, pra morrer basta tá vivo. Deixa, se eles querem falar, só não vem encostar a mão. Fica ligeiro que se o pau quebrar, bala não tem direção. Se eles quiserem chegar,